Tudo que dá prazer as pessoas gostam e admiram. Mas o que é gostoso, como você classifica? A Saúde com Beleza vai lhe ajudar nesta resposta. Tudo que é gostoso transforma nossa vida em belas fantasias. O Fogo Doce é assim, um produto que leva você a desencadear prazeres mais eróticos. Fogo Doce Oil, o óleo lubrificante que deixa seu relacionamento amoroso mais gostoso. Homens e mulheres que sofrem com ressecamento podem fazer uso do nosso produto. Fogo Doce Oil, um produto exclusivo de nossa empresa. Peça pelo nosso site saudecombeleza.com.br ou procure o nosso representante na sua cidade. Se preferir, entre em contato com o nosso WhatsApp 61 99 8 19 51 51. Estamos apresentando Sertão Saudade. Americano e russo tão pulando lá no espaço, os dois pular pensando em não cair no fracasso. Quem não der o pulo certo nunca mais acerta o passo. Eu nunca dei pulo errado, com minha viola nos braços, todos pulam de alegria com os pacotes que eu faço. Professor pula na escola pra ensinar o analfabeto. O engenheiro também pula pra dar conta do projeto. O servente pula muito só na hora do concreto. Operário pula cedo, pagamento vem completo. Tem velhos que ainda pula pra ajudar criar os netos. Tem gente que pula muito, mas dá seu pulo escondido. Mas o gato quando pula, dá seu pulo prevenido. O advogado pula pra ganhar caso perdido. As mocinhas também pula pra arranjar moço sabido. Sorteirona tá pulando pra arranjar qualquer marido. Quero ver quem que não pula com um chute na canela, pois a onça também pula pra poder pegar vitela. Passarinho que é sabido não dá pulo na esparrela. Ladrão entra pela porta, sai pulando pra janela. Eu dou pulo no catira e a pipoca tá na panela. Nosso povo brasileiro está pulando com fé, pulando com Deus na frente, vai vencer se Deus quiser. Pulando com esperança, desde o pobre ao coronel. Tem gente boa pulando pra vender nosso café. Nosso presidente pula pra deixar Brasil de pé. Sertão Saudade, a música sertaneja raiz. O livro do meu passado vivo sempre desfolhando. Às vezes sonho acordado, tristonho fico pensando. Recordo a todo instante, na minha imaginação, o triste som de um berrante, a poeira do estradão. Daquelas minhas viagens, tocando o gado selvagem. Lá nos confins do sertão, minha vida sempre foi viajando. andando sem parada, atrás de cascos de bois, cumprindo minha jornada. Nunca tive paradeiro, vivia pelas estradas, dormindo sobre o bacheiro, onde fazia pousada. Nessa lida me criei e nela me aposentei. Com a idade avançada, vontade, porque na lida da estrada só tive felicidade. Hoje estou velho e cansado, arcado ao peso da idade, em um cantinho encostado, ruminando a saudade. Com essa minha profissão só resta a recordação. Vivo cheio de tristeza e mágoa no coração, por não ter mais a destreza com o meu laço na mão. Meus cabelos branquearam, não tenho mais ilusão. Meus companheiros já foram pra sete palmos de chão. Só me resta esperar o dia que Deus chamar. Esse último Sertão Saudade, oferecimento produto saúde com beleza. Continue ligado, o Sertão Saudade volta já. Música, informação, utilidade pública, Rádio Grande Vale, a primeira rádio de Paraibuna. Nove horas e 27 minutos. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha. Rádio Grande Vale. Voltamos a apresentar Sertão Saudade. Muito bem, Brasil, já estamos de volta com o nosso programa Sertão Saudade. Deixa eu mandar um abraço pra ela, carismática, sorridente. Eu tô falando da minha amiga Manu de Nova Matrona. Tá sempre ligada na nossa programação, ela que adora fazer uns doces, né? Ô, minha amiga Manu, um abraço pra você, tá, minha amiga? Se Deus quiser, ainda ter a oportunidade de lhe conhecer pessoalmente, né? Pra ir aí comer aquele doce bom demais. Eu gosto de um doce, viu? Um doce é bom. Um salgado também, né? Quero aqui também mandar um abração pra minha amiga Manu, a Manu, eu já falei, a minha amiga Vanusa de Araújo, de Oliveira dos Brechinhos, município da Bahia. Ligada com a gente, um abraço, minha amiga. Orgulhosa e Estamos apresentando Sertão Saudade. Comecei a lavrar, fiz uma canoa, o rio atravessar, só pra ver meu bem do lado de lá. Eu sou canoeiro, sem navegar, nas correntes fortes não deixo virar, sigo o rio acima, não deixo cortar. Se for das águas, eu já sei remar, só pra ver meu bem do lado de lá. Pois o rio enche, eu não sei nadar, mas numa canoa posso atravessar, só pra ver meu bem do lado de lá. Eu tenho um jardim que eu mandei plantar, onde eu passo as horas na relva sonhar, o jeitinho dela que me faz penar. Eu faço, se Deus me ajudar, seja quando for, faço ela pra cá. Quando eu jogo na água, corrente não há. Eu em dia rosa, onde eu vou passar, tem a pau ou pedra e eu passo pra lá. Eu juntinho dela, o que guia, sinto-me feliz, não devo negar, sei os teus carinhos. Por isso eu fiz de jacarandá a minha canoa pra passar pra lá. Tempo que as pessoas conhecem e já ouviram falar do sebo de carneiro. Há mais de um século, o sebo de carneiro é utilizado para massagear as dores, hidratar a pele, acabar com as rachaduras nos pés, deixando a pele macia e trazendo muitos outros benefícios. O que você precisa saber agora é que a Saúde com Beleza tem este produto perfumado. Isso mesmo, sebo de carneiro perfumado, da Saúde com Beleza, em duas versões, ao natural e com ômegas 3, 6 e 9. Não perca a oportunidade de conhecer e usar este produto. Procure um representante de nossa empresa na sua cidade ou compre pelo nosso site de vendas saudecombeleza.com.br. Sebo de carneiro perfumado da Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para sua vida. Ligue 61-3532-6993 no horário comercial de segunda a sexta. Sertão Saudade. A música sertaneja raiz. Thank you.

porque hoje eu quero me embriagar. Aqui está o uísque, pode tomar. Meus amigos, vamos beber comigo esta noite por despedida. Toda a despesa sou eu a quem vou pagar, porque amanhã eu estarei bem distante e nesta terra talvez nunca mais hei de voltar. Neste lugar eu reconheço meu erro nesta vida. Esta vergonha me obriga a ausentar. Adeus amigos, hoje dou a despedida. Como a ave que seu ninho ela deixou, porque amei uma flor da boemia que meu peito somente por causa. Neste negro coração não esperava de hoje ser um fracassado. Com um homem sem destino que se entrega uma mulher da perdição. Sertão Saudade. Acordei de madrugada quando o galo cantou. Hoje entrevi no meu plano, meu pensamento voou. Pra me distante daqui, vem buscar o meu amor. Nessa hora a saudade o meu peito apertou. We'll be right back. olho vi, eu nem pude acreditar. Tava com o outro a seu lado, sua face a acariciar. Eu corpo deu um balanço, meu coração quis parar. Minha vista escureceu, vi o mundo acabar. Amigos, e com essa a gente finaliza por aqui mais uma edição do nosso programa Sertão Saudade, agradecendo sempre pela sua companhia maravilhosa, né? Eu daqui, você do outro lado do rádio, do celular, onde quer que esteja. Muito obrigado pelo carinho e se Deus quiser a gente volta em uma nova edição. Até lá, meus amigos, até lá. Brasil, muito obrigado. Acabamos de apresentar Sertão Saudade, com Wilson Meirelles. Continue ligado e ouça mais um líder de audiência. Rádio Grande Vale, a primeira rádio de Paraibuna. 9:54. Leve seu carro ao Auto Posto Beira Rio, o posto ao lado da padaria Pão Perfeito, em Paraibuna. Combustíveis com qualidade Petrobras, ótimo atendimento e o melhor preço. Gasolina, álcool, diesel, troca de óleo e muito mais. Nova Lube Center. E você, motorista, passa horas agradáveis com os amigos na completa padaria Pão Perfeito, ao lado do posto Beira Rio. Venha conferir. Posto Beira Rio, Praça Major Marcelino Amâncio Moura, Centro, Paraibuna. Telefone 3974-3600. NIP BR, internet fibra ótica, com os melhores planos e velocidade para você. Tá muito fácil ter a melhor internet. É só chamar no WhatsApp 12-2012-0000. NIP BR, a gente se conecta. Você procura um lugar onde pode encontrar carnes frescas diariamente, atendimento diferenciado e uma grande variedade de produtos prontos e semi-prontos? Venha para o Açougue Modelo. Aqui você encontra tudo no jeitinho, inclusive com embalagem a vácuo. É só levar para a panela e tornar suas refeições mais saborosas, práticas e saudáveis. Se você não tem tempo para vir até nós, é só ligar no telefone 3913-5575 que nós vamos até você. Açougue Modelo, sempre preparando o melhor para você. Carnes de boi, frango, suíno e cordeiro. Rua Sebastião Rumel, número 65, boxe 24, no Mercado Municipal de São José dos Campos. Telefone 3913-5575. Alô, você que se liga aqui na nossa rádio, cola aí, vem comigo nas ondas do rádio. Tá valendo! No ar, a partir de agora, o meu, o seu, o nosso programa Onda Sertaneja. Hoje é terça-feira, dia 3 de junho, 2025 é o ano. Emocionando a galera. Aqui tem bons fluidos e vibrações mais do que positiva. Por aqui eu sou o Éder Machado e a partir de agora, chegando com boa música, sucesso, alegria, o alto astral e a vibe mais gostosa do programa. É Onda Sertaneja, meus queridos. E vamos começar bem a programação de hoje, então receba, receba a mensagem de hoje. Otimismo e esperança, a mensagem do dia no programa. Já Tenha fé em seu corpo físico e esteja certo de que todos os seus órgãos funcionarão perfeitamente. Pensando assim, você ajudará sua própria saúde. Acredite no poder da renovação da vida em você. Afaste o pensamento da velhice. Deus está dentro de você. Renove sua saúde por uma respiração perfeita e jamais aceite a ideia da doença e do sofrimento. Deus age sempre em nosso benefício. Já se vamos pra bailanta gauchada, que hoje eu viro a madrugada e vou até o sol raiar. Pra quem gosta da folia, a bailanta é um prato cheio. Eu já quero estar no meio quando o baile começar. Pra quem gosta da folia, a bailanta é um prato cheio. Eu já quero estar no meio quando o baile começar. Meu Deus!

Essas mensagens de carência já não me assustam. Você não deu prioridade quando era gente. E agora cobra sentimento de alguém que não sente. Tu não deita na minha cama mais. Meu amor vai embora. E quando chora, eu não vou estar lá pra te consolar. Vai implorar. Pra você e por você rolou Banda Brisa, Agora é Tarde. Aliança Delata com Alberi, Banda Dimensão. Ainda Grupo Entre Amigo e o Clipe Rota, Bailanta da Fronteira, tchê. Aqui seu coração bate mais forte. Onda sertaneja. Você está ligado na rádio que é pura emoção, energia e paixão. No ar, programa Onda Sertaneja. Aqui a música sertaneja é a protagonista. Dos clássicos do modão, passando pelo sertanejo universitário, até as bandinhas mais estouradas do momento. Você encontra tudo que mexe com o coração sertanejo. Sintonize a sua rádio e prepare-se para se apaixonar, relembrar grandes sucessos e descobrir novas vozes que vão te encantar. Programa Onda Sertaneja. A cada faixa, o programa Onda Sertaneja traz o melhor da música sertaneja para embalar sua vida. Éder Machado, o comunicador raiz. Vem comigo, meus queridos, tudo certinho, na melhor sintonia. Onda Sertaneja, Éder Machado na comunicação. Agora, Grupo Só Gaitaço, abre a sanfona, guri. Mas aonde tu vai, louco, velho? Eu vou pro baile do Só Gaitaço. Então cê vamos, meu compadre. Dizem que eu sou um vagabundo porque eu sou da farra e gosto de uma cervejinha bem gelada. Gasto meus trocos todinho na madrugada. Mas e o dinheiro é meu ou é teu? Dizem que eu sou um vagabundo porque eu sou da farra e gosto de uma cervejinha bem gelada. Gasto meus trocos todinho na madrugada. Bebo com meu dinheiro, as minhas contas ninguém paga. Tem gente que tá cuidando o que eu faço todo dia. Aonde eu gasto minhas merreca, onde vai minha economia? Que eu saio ao cair da noite, só volto no clarear dia. Com a cabeça girando, girando, te equilibra corpo velho, me assegura parceria. Dizem que eu sou um vagabundo porque eu sou da farra e gosto de uma cervejinha bem gelada. Gasto meus trocos todinho na madrugada. Mas e o dinheiro é meu ou é teu? Dizem que eu sou um vagabundo porque eu sou da farra e gosto de uma cervejinha bem gelada. Gasto meus trocos todinho na madrugada. Bebo com meu dinheiro, as minhas contas ninguém paga. Eu já fico procurando uma desculpa pra tomar uns golezinhos de cerveja pra poder me encorajar e dizer pra essa gente que não tem o que falar, que vão se lascar, que esta

Bom S é um suplemento à base de triptofano e magnésio. Adeus falta de sono e cansaço mental. Peça pelo nosso site saudecombeleza.com.br ou procure o representante de nossa empresa na sua cidade. Bom S, o nome já diz tudo. É bom mesmo. É pra se apaixonar. Tanto amor que eu te dei, deveríamos repensar, nós dois voltar. Eu vou mudar minha decisão, derrubo o muro agora da sua opinião. Vamos quebrar de vez o nosso orgulho. Já choramos demais, coração tá quase uma cascata. As lágrimas e a dor não passa, enferrujando todo o sentimento. Já choramos demais, desperdiçamos tantos momentos. Sua opinião, vamos quebrar de vez o nosso orgulho. Já choramos demais, coração tá quase uma cascata. As lágrimas e a dor não passa, enferrujando todo o sentimento. O nosso sentimento. Já choramos demais, desperdiçamos tantos momentos. Você não sai do o som que pintou Batista Lima, O Lenço, Banda 10, Força do Álcool. E ainda o momento da tradição de hoje apresentou Crioulo Batista Alambrador. Muito bem, maravilha, é muito legal a gente levar a boa música, o sucesso, a alegria, o alto astral pra você na programação do Onda Sertaneja, aqui na sua rádio preferida. Vem aí, Grupo Tomando Vaneira. Você vai meu mate amargo, liga meu rádio pra escutar uma boa marca. Me vou pro campo pra buscar o meu gordilho, que é meu amigo da Lepap e não se cansa. Nas cavalgadas que eu fazia com meu pai, recordo os tempos de feliz da minha infância, onde eu passava toda hora lá no rancho, prestigiando toda a minha liberdade. Onde eu passava toda hora lá no rancho, prestigiando toda a minha liberdade. Vamos que vamos, galçada companheira, lá pra estância matar aquela saudade. Nas cavalgadas contemplando a natureza, sobre os arreios, cavalo da liberdade. Vamos que vamos, gauchada companheira, lá pra estância matar aquela saudade. Nas cavalgadas contemplando a natureza, sobre os arreios, cavalo da liberdade.